com muita alegria. Cria, liga pro parceiro, esse que é o certo. Super âncora, só moleque esperto. O life tá tocando, tá rolando clima. Olha que chegou a galera da esquina. Aqui nessa galera, só a equipe tá com pouco. Vem mais uma pra formar o protocolo. Botando a mão pra cima, essa é a união. Explodindo de alegria com família, explosão. Aqui o show não para, eu vou falar pra tu. Vila do Una, a galera GDU. E pra finalizar no escurinho com beleza, as meninas pop live vem chegando com certeza. A união é foda, 100% vaiga. Sai da frente, vai rolar a picada. A união é foda, 100% vaiga. Sai da frente, vai rolar a picada. A união é foda, 100% vaiga. Sai da frente, vai rolar a picada. Sai da frente, vai rolar a picada. Sai da frente, vai rolar a picada. E aí, DJ Lohan? Chegando espocabalde com muita alegria. Cria, liga pro parceiro, esse que é o certo. Super âncora, só moleque esperto. O life tá tocando.